Se liga nesse shotzinho aí, vai. Isso aqui é pra você dançar agarradinho no São João. Isso é Jonas Esticado. Essa música é pra dançar de dois, mas hoje eu tô sem par. Minha história, se eu contar pra carroceiro, faz cavalo chorar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foi troca sem troco de um coração louco e o fim é decadência. Fui obrigado a aprender os passos desse shot de sofrência. É dois pra lá, dois pra cá. Amor, eu tentei. Do jeito que seu coração tocou, eu dancei. É dois pra lá, dois pra cá. Sentimento bobo, te aceito de volta e eu danço de novo. E ninguém melhor que ele pra cantar comigo, meu camarada Dorgival Dantas. E tome chó, tome chó. Essa música é pra dançar de dois, mas hoje eu tô sem par. Minha história, se eu contar pro carroceiro, faz cavalo chorar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Foi troca sem troco e o coração que fim é decadência. Fui obrigado a aprender os passos desse shot e sofrência. É dois pra lá, dois pra cá. Amor, eu tentei. E o jeito que seu coração tocou, dancei. É dois pra lá, dois pra cá. Sentimento bobo, te aceito de volta e eu danço de novo. É dois pra lá, dois pra cá. Amor, eu tentei. Seu coração tocou, eu dancei. É dois pra lá, dois pra cá. Sentimento bobo, te aceito de volta e eu danço de novo. É dois pra lá, dois pra cá. Amor, eu tentei. E o jeito que seu coração tocou, eu dancei. É dois pra lá, dois pra cá. Sentimento bobo, te aceito de novo. E a gente estica mais um pouquinho. É dois pra lá, dois pra cá. Amor, eu tentei. Do jeito que seu coração tocou, dancei. É dois pra lá, dois pra cá. Sentimento bobo, te aceito de volta e eu danço de novo. Valeu, Jonas! Agora a gente estica mais um pouquinho, sobe os dois juntos. E é bom demais, só presta a mão pra todo mundo. E tome shot!